Chegou a toque 10, mais uma da fábrica. Acreditei demais, sabia que ia quebrar a cara, sabia que ia sofrer de novo, mas acreditei. Eu confiei demais em quem não vale um centavo, mas nessa história eu sou o culpado. Porque te aceitei, mesmo sabendo que você já tinha me traído, mesmo sabendo que você não vale nada. A porta, descarado fui eu que dei outra chance. Descarado fui eu, descarado fui eu que te aceitou de volta. Descarado fui eu que abriu a porta. Descarado fui eu que dei outra chance. Descarado fui eu. Descarado fui eu que dei outra chance. Descarado fui eu. Descarado fui eu que te aceitou de volta. Descarado fui eu que abriu a porta. Descarado.